resumindo seu solo aos 4-1, qual é o pátio? O pátio 5? Até a bata. Ok, então tô usando o backtrack até a bata, agilizando como possível, o reporte levando a pista. Pois que Bravo Zulu confirme se recebe alguma microfonia da frequência da torre. Boa noite, Salve Salvador, aqui é o Azul Alfa, Yankee Bravo. Bravo Zulu confirme, recebe alguma microfonia na torre? Negativo. Ok, ciente, garoto, seu repórter livrando a 17. Ciente. Qual é o Azul que chamou a torre? Azul Alfinha, que bravo. Prossiga. Senhor, eu peço autorização de reboque da posição 01 até o pátio 3, posição 5. Autorizado do portão 1 até o pátio 3, posição 5, reporte ao término, mantém minha escuta lá, Frank Bravo. Yankee Bravo, sim, senhor. 18.6 vai chamar, uma boa noite, amigo, até amanhã. Estado na final, venta de 250 graus com 2 nós, aguarde pista livre para o pouso, ok? Tem uma aeronave taxiando sobre a pista, vai livrar em mais alguns segundos. Ciente, o 4.6, a gente ainda está 2 milhas e meia. Livre pouso na 1-7, o vento 240 graus com 4 nós, que é HM14. Livre pouso, 4-6. Pois que Bravo Zulu, ciente, boa noite, grato. Seu solo aos 4-5, livre à esquerda, ingresso no pátio 1, para o portão 0612, tenha uma boa noite. Esquerda, para o ingresso para o pátio 1, 6746. 6746, recebe microfonia da torre? Negativo. Ok, gente, grato. Bravo confirma um termo de reboque no portão 5 do pátio 3. Tenha um bom dia, muito obrigado. Bom dia.